925, após a aeronave da companhia na final, a linha mantém no zero. Após a linha mantém no 925. Na 3567, Brasília, guarde cópia. Prepare a arbó, elefa. Mike Costa, ingresso na final no 7, aguarde autorização para pouso. Ingressando base para final 17, aguarde autorização para pouso do Mike Costa. November Alpha, ingresso na final no 7, é parte final de 3 milhas. Ingressará na final no 7, abordará a final de 3 milhas de November Alpha. São 3567, Brasília, está autorizado 380, copia. 3567. Brasília autorizado, 380, via Upper Zulu, 107. Decola da 10, a curva é à direita, saída Arbor Elefa. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5065, apenas para confirmar a aerovia, é Upper Zulu, 107. Salvador, boa tarde, gol 9612, cruzal 230 para 1950. Avano na toa de Babó, para efetuar o procedimento. Amare com o X-ray da pista 10. Boa tarde, gol 9612, identifique, autorizada para o ITAP, desça para o nível 050. Está presente, ITAP para 050, 9612. Cada 10 pronto, triplo 52 com 9. Frente após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Após o gol, à frente. Vai chamar para Juliette, 395. Ali, chame no ponto ideal descida. Chama na ponto ideal descida, Charlie. Questão de pouso do Eco Charlie, Charlie é 10 ou 17? Pouso 1944. Ah, sem intenção de pouso, na 10 ou na pista 17? 10. Enter. Estou em Salvador, onde não beberá, final de 3 milhas da 17. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardará pista livre, não beberá. Oi, Salvador, boa tarde, só 3145, ponto de espera pronto, visual com a aeronave da Trip ingressando. A gente mantém o ponto de espera 3145. Será até 3145. A gente mega Corsica, solo 25, livre táxi é o PAT 4. Azul 4206, autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caso. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5070, Cotese. Autorizado nível 370 para Recife, via Upper Whisky 58, decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 20, decimal 8, transponder 5070, azul 4206. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 08. 4206. Agora vai voar no 98. Bona 395, Juliette, para o 03. Ok, na Juliette vai para o 03, na 395. Nave decolado aos 26, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Trip 5219, controle 120, decimal 8, bom voo. Ao 208, trip 529, obrigado. November Alpha, solo 27, autorizado backtrack, caso necessário, livre taxi, parte 4. Águia com Juliette, ali mantém, atento à aeronave que pousou. 219, contato radar, saída Arbor, suba para o 200. Arbor para o 200, trip 529. Haveria alguma possibilidade de liberar da restrição de 110 a 15 milhas? Eu passaria lá no 80. Está livre a restrição, o trip 5219. Lhe agradeço muito, é o trip 5219. O 1612, está autorizada a aproximação ILS, vai seguir tráfego da companhia, desça para 2000 pés, o ajuste 9098, informe no localizador. Para 2000, 0 no localizador, gol no... 612, está livre da restrição, é positivo? Afirma, está livre. Prato, número 12. Como é que é com o jet? Mantenha a posição alinhado. Só 3145, trip decolado 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. Trip decolagem 3145. Gol no 601, passando Duna, completa aproximação, chame a torre 1-1-8 decimal 6. 18-6, obrigado. Oi, Salvador, gol 1601. Gol no 601, reparte externo. Quartará. Sequência livre. Juliette, temos aeronave na final, vai manter a posição alinhada, estimado mais 2 minutos. A 3145 decolado aos 30, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, graças, 3045, boa. 5241, chame o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Noite. Deposo, é 01. Salvador, boa tarde, objeto, vai ser 20 para o Galeão. 145, se escuta. Pô, 3145, contato radar, autorizada para o de Leda, suba para o 300. Presente Leda, 300-3145. Saída. Dael Leda Bridge. Controle opera 120 decimal 8. Aciona 5075 Cotege. Tente autorizado 360 para o Galeão via Brasil 10. Decola da 10, curva direita após perfil da El, após Leda e Bridge, 208-5075. Correto, quando pronto, chama em posicionamento, confirma a posição. 62. Copiado. Obrigado. Aguardando. Vai passar. 0192. Gol no 925, tá cruzando o nível 150, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, boa noite no 925. Boa noite. Salvador, boa tarde, o Gol 1755 está ciente da Alfa para autorização com fins. 1755, muito boa tarde, com fins, está autorizado 360 via Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 6. Decolada pistão 10 com curva direita. Saída da El, Leda, Bridge. O controle opera 1208, aciona 5026, cotejo. Autorizado com fins 360, Upezulu 10, Bridge Upezulu 16, decola pistão no 0, curva direita, sede da El, Leda, Bridge 1208-5026, 1755. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 01. Chamarão no 755, obrigado. Solo, na Queco Juliette, decolado aos 33, controle 120, decima 8, bom voo. Sim, camarada, obrigado, até a volta. Controle de Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Juliette, perfil da lotada, sua escuta. Boa noite, Papa Romeu, Mike Eco Juliette, contato radar na decolagem, subo para o nível 060. 0060 na sua escuta, mais 0010. P5219 autorizado, Vitória da Conquista. Direto Conquista, o 5519, muito obrigado. Eco Charlie Charlie pro Diduna, 5 minutos. Eco Charlie Charlie, desça para 2 mil pés, tráfego anteriormente informado, está 7 milhas à sua frente, posição de 1 hora, desce, cruzando 3 mil e descida para 2 mil pés. Ok, então autorizado Charlie Charlie para 2 mil pés. Ó, meu Mike Eco Juliette. Não recebo informação. Mother approach, very good evening, Osher. 6-1-42, if you have information, Alpha. Evening, Osher, 6-1-43, Skok Ident, clear, bomb for arrival, down to 4,000 feet, connect 1018. 4,000 have a fit 1019 to request the approach, if it's possible, RNAV runway 10. Roger, Ocean 6143, flying direct to Sierra Victor 367. Direct Sierra Victor 367, Ocean 6143, thank you very much. Go no meio, no 2, passa no 2, mete a minha torre 18.6 até o meu posto. 18.6, obrigado, boa noite. No meio, no 2. Eco Charlie Charlie, está livre ao final do procedimento. Livre ao final, o Charlie Charlie. Tá 3145, chame o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 351-3325, grato, 3545. Gate 8-Azul-4206. Autorizado, Azul, chame táxi. Autorizado, pushback, zonamento azul 4206. Viu, transponder do Mike Eco Juliette, 5042. Agora sem recebo, modo Charlie, cruzando 2.087 pés. Afirmativo, senhor. Trip 5219, chame Recife agora, frequência 1288 e alterna 1260 até o meu voo. 1288-260 Recife, é o Trip 529. Muito obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho. Boa tarde, bom trabalho. Boa. Charlie, Charlie, controle. Na escuta. Bom, recebo o equipamento, está à direita do localizador, meia milha, 0.5. Ok, nós passamos zona agora e estamos ingressando para o localizador. Certo, curve a esquerda para o 080 para o localizador, Eco Charlie, Charlie, informe estabilizado. Ok, curva a esquerda 080 para o localizador. 335-102 da bola. 02 copiado, prossegue então via pátio principal Índia e Alfa, que é o ponto de espera da 10, quando chama a torre na frequência 1186. O ajuste em Salvador 10-18, bom voo. Autorizado táxi via pátio Índia Alfa para o ponto de espera da 10, altímetro 10-18, torre 18.6, 4206, boa noite. Bom, em Salvador, curve à esquerda. Na proa 300. Esquerda na proa 300. Afirmo, 300. Tente, o Mike Eco Juliette. Vai atingir o nível 050 agora. Ocean Air 6143, he cleared flight level 060. Ok, now we clear to 060, Ocean 6143. 5, Charlie, Charlie, tá visual com a pista? Afirmo. Letra final do procedimento está 3 milhas para o externo, chame a torre 18.6, tomou pouso, eco, Charlie, Charlie. Chamada 286, boa noite, graças. É 1-2 agora. Torre Salvador, Papa Tango, eco, Charlie, Charlie. Eco Charlie Charlie segue para 1-0. Afirmo, estabilizado agora o Eco Charlie Charlie. Gente, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8, livre pouso não no 0. Livre pouso, Eco Charlie Charlie. Salvador, Web do Galo 022, boa noite. Airport Gal 022, boa noite. We don't have your flight plan route yet. Just confirm your estimate time for of departure. We'll be from now. I'm ready to start the engine. The schedule time was at 2025, 20 minutes ago. Roger that, just wait a minute, please. Do your best, please, ma'am. 1018, passed by Andrew, we approach runway 10 around, approach ocean 6143. Check estacionamento. 3567 no 10, livre chama taxi. Livre estacionamento, 3567 no taxi. O Eco Charlie Charlie passou externo, baixou, travou. Gente, livre pouso não no 0, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso, Charlie. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, ponto de espera da 1-0 na Alfa, pronto. Azul 4206, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 1-0, Azul 4206. Está se aproximando a Juliette, 1-2 da Gol. Alô, Gol no meio, 1-2. Alô, Salvador, Gol no meio, 1-2. No meio, 1-2, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette por 2, meio, 1-2. Aí quer que o Juliette já iniciou a curva para a posição pelo? Está pronto para o táxi, 5-7 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Porto Seguro. Confirma apenas o POB, Tripe. POB 5-7. 5-7, taxinha via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera, quando chama a torre, na frequência 186. 7, no ponto de espera, torre 186. Salvador, o Air Portugal 022 em português. Eu siga. Oh, minha senhora, tenho aqui um problema muito grave. Está muito calor, eu não tenho ar-condicionado no avião. Autoriza-me que eu ponha o motor a trabalhar. Ok, então, o Portugal 022. Nós entramos em contato com a sala IS e, na verdade, foi nos revelado que está tendo um problema com o plano de voo do senhor. Que a mensagem que chegaria aqui em Salvador deveria chegar 2 horas antes da OBT. E chegou, na verdade, 20 minutos depois da hora prevista para o senhor decolar. Então, o plano do senhor só vai estar válido a partir das 21h15. O senhor quer permanecer acionado até lá? Negativo, falta 1 hora. Correto? Afirmativo, falta 1 hora. Então, no que é que o senhor está nos questionando? Confirme. Lute Gol no 273, identifique. Chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste na 08. Gente, bom, 4 mil com 1.200. Azul 4206, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Azul 4206. O Portugal 022, nós vamos coordenar com o Recife para ver se nós agilizamos o processo do plano do senhor. Para Lisboa, o senhor teria a rota? Falou aos 46, direita no 219. 219. Espera do Rio no noite, esse homem é bom voo. Obrigado. Salve, Charlie Charlie. 5415, mantém o ponto, espera. Adei, pro pátio da Adei. Gente, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. É a próxima direita aqui? Confirme, está na taxiway, está... Livrou, está na taxiway Alfa? Está livrando agora. Gente, à direita, vem até o final, é a última à esquerda antes do pátio principal. À direita é a última à esquerda. É Portugal 022 Red, copy. Hey, friend, go ahead. É Portugal 022. Clear Lisboa level 350 via Upper Zulu 10 until Natal, and after that is your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Puka departure and Zipa transition. Salvador departure control frequency 120.8. It's called code 5114. Read back. Portugal 023 via to Lisboa, Lisbon. Departure runway 10, Azul 10, Natal 10, Flatland Route. Take off runway 10, left turn, Puka, transition Zipar. Departure Salvador frequency 120.8 on the squawk 5114. Portugal 022, ready back, all right, ready to start up on 11. Yes, ready now, from now. Cleared, cleared. Start up and push. Call me to text. Thank you, ma'am. Salvador, TAM 3897, boa noite. Muito boa noite, TAM 3897, prossiga. É, só pra saber a saída prevista via Block Upper Zulu 10, seria Block mesmo? Qual o destino? É... Guarulhos. Será Dael Leda Bridge. Tá ok, Dael Leda Bridge, então, obrigado. Só pra confirmar, nossa aerovia vai ser iniciando por Block Upper Zulu. Ok, então, Leda Bridge. Eu vou correr com o centro, ok? O TAM 3. Eu esqueci até o número do voo do senhor. Vou correr com o centro porque esse primeiro fixo Block, na verdade, não é tão comum aqui pra gente. Mas geralmente os voos que prosseguem pela Upper Zulu 10 pra Guarulhos é via da Leda Bridge. Não, é tão tranquilo. A gente também não tá acostumado, mas a gente viu o Block aqui, tem uma saída Block, aí a gente ficou na dúvida de qual seria a saída. Mas sem problema, da Olha da Bridge, da 397, obrigado aí, tá? O gol no 856, Recife 390, copia? Copia. Autorizado 390 para Recife via para o Whisky 58, decola da 10. A curva é à esquerda, Puka Caju saída. O controle opera 1208, aciona 5063, coteje. Ok, o gol no 856, foi autorizado Recife, nível 390, decolando da 10, curvando à esquerda na saída Puka Caju para Whisky 58. Com o controle 120.8, aciona 5063. Correto, gol quando pronto, chama em pushback, acionamento no 03. Chamarão 856. O Eco Charlie Charlie ao solo. Confirmando, você vai prosseguir.